Tatã 3600, boa noite. Tatã 3600, aciona a identificação, autorizado pro de ITAP, desça para o nível 050 após ITAP para 2 metais do Kenegal no 017. Afirmativo, 050 após ITAP 2000 pés, o TAN 3600. Controle Salvador, boa noite, eu vou no 805. Boa noite, Gono 805, acione a identificação da chegada Maria Dessa para o nível 050, QNH no 017. Identificou, descendo para o 050, com 1017, Gono 805. 00 autorizado, final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Portaria estabilizado no localizador, tá 3600. 1805, desça para 2000 pés, o QNH 1 no 0 no 7. 2000 no 0 no 7, gol 1 no 0, 1 no 8, 0 no 7. Salvador já visual com a pista, 3600. 3600, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 18 6, obrigado, boa noite. Boa noite. 805 autorizado, final ILS, X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Net autorizado, X-ray, reportaremos estabilizado no LOC, gol 1805. Travado. 3600, boa noite. 050029, autorizado pouso, pista no zero. Leve, pouso, pista no zero, 3600. 520, Tiane, identificação, procede na chegada à Mário para 2.000 pés, o Canadá 1.0.7. Mário até 2.000 pés, 1.0.7, está 3.0.7. Estabilizado com 1.8.0.5. 105, chame Torres, Salvador em 1.8, decimal 6. 108.6, graças, boa noite. Boa noite. Torres 152, autorizado, final ILS, X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, X-Ray. Estará estabilizado na 3.0.6.0.0.7, taxia Alfa Juliette, botão 09. Alfa Juliette 09, escuta, boa noite, obrigado. Torre Salvador, o gol no 805, passo externo, baixado e travado. No 805, vento variável 02-2, autorizado pouso, pista no 0. 7, livre pouso na 1-0, gol no 805. 05, solo, aos 10, taxi à direita, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Tono 805. Salvador, 3052, libera velocidade com posição e TAP. Afirmativo, TAP 3052. Ô Torre, eu vou 1807. 05. Só confirmando, foi o 2 ou 1? Foi o 1, né? Foi, 01. Podemos ficar no 2 aqui? Vou dar uma coordenada aqui com a Freire, só um minuto. Tá joia, muito obrigado. Mantém o portão 02. Tô aí, muito obrigado, viu? Boa noite, 1805. Boa noite, bom descanso. Obrigado, igualmente. Visual 3152. Chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 18-6-3152. Boa noite, da 3152, final da 10. Boa noite, tráfego já avistado, cheque 3. Baixou e travou. Ciente, da 3152, autorizado pouso, pistão no zero, vento agora variável com 02 nós. Livre pouso, pistão no zero, da 3152.